armadas e clamam por toda a nação. Sedentos por igualdade, marcharemos incansáveis. Uma revolução, nas senzalas ecoam gritos de liberdade. Eu ouço ódio latente há vários séculos, supremo castigo da novena no tronco. Nove noites de açoites, gemidos são ouvidos ao anoitecer. Quantos presos ali vamos amarecente, passado de um pouco cansado de sofrer. Motins ambíduos da guerra comanda a revolta contra os fidalgos. Desses deságuas sobre os babilônicos, trazendo a vitória sem temer. Chagas marcham em falanges, umas urbes decadentes. Prelúdio do fim dos tempos, aristocratas do seu mortório iminente. Fim da supremacia, hegemonia capitalista, guerra em busca da paz se inicia. No correr do fio da espada se cumprirá a profecia. Os senhores da destruição perecerão por seus crimes e pecados. Banca terror, os ceifadores de falsários. É chegada a hora do confronto. Atacar revolução, semente que em sua mente germinará. Ignorantes reencarnados na nova era do reino cruel, para somar as nossas qualidades contra quem nos critica. Quem continua com a carnificina nos convidando para os massacres de bairros e vilas. Não espere sua vez de morrer, não pegue a fila. Esse é o castigo moderno que terão de graça a nossa raça. Uma raça escassa, rebelde, unida com força total pela libertação de todos os negros. Acorrentados e maltratados por chibatada da injustiça contra nossa devido vida. Devido ao motivo de terem aliados para a grande revolução, contravenção em toda a nação. No microfone luterano, defensores arcanos rimando no holocausto urbano, renascendo da escuridão como a lendária fênix. As sementes da revolução ganham espaço a cada dia que passa, para obter sucesso na batalha e mostrar que jovens revoltados emergem do caos. Contra qualquer tipo de preconceito, homenageando a história de nossos brasileiros. Por isso que o dona Aida Lampião, Luiz Gonzaga, assim que a verdade brotando revolução, quando a chuva voltará pro meu sertão, estarei feliz espalhando vida, a plantação. Pede Caruaru, MST, revolução de norte a sul. Pelo sol esse povo vive, 45 graus na colheita sem hesitar. Graça seca, calos nas mãos, sem descansar. Porque todo negro tem a mão cheia de calo. Porque todo negro trabalho escravo. Os humildes vivem o pesadelo da fome. Os embriões dessa terra estão morrendo. Que bunga, resistência, resistência. Velhos ensinamentos. Maracatu, mambembe. Sorriso triste, circo de mulambo. Século 21, orgulho de ser mucambo. Porque a luz será o amanhã para todos que lutam. E a terra gira, gira, ei. Dona parteira, lutadeira, veio me receber de braços abertos, sem nada a cobrar. Irecer, eu venho de lá, irecer. Sonho verde plantado em corações bravos, esperançosos e otimistas, que dão glória à nossa vida espírita. E o nosso corpo abriga a função de colheita maldita, que não ilumina a escuridão, onde a nova geração se encontra em longa depressão. Yo, longe da plantação de evolução própria e das sementes da revolução. Predileção monótona, ignorando a libertação, extraindo suas raízes, toda a sua força de redenção. Rejeitando a beleza da natureza, seguindo os passos da solidão. Nascidos em uma terra ingrata, carvoeiros, boias frias, comendo palmas, pau a pique, palafitas, taipas, almas estigmatizadas. Suor que vinga no rosto de um povo vítima da pobreza, que faz da fé e dali da sua fortaleza. Destreza, honestidade e seriedade na peleja com firmeza, visando libertar em si das algemas. De leste a oeste ecoam gritos de libertação, de norte a sua tirania teme a revolução. A emissão de dispares mentes, lídimas lucíferas, pilares da neo-eclésia que há séculos nos fora prometida. Que a dor e sofrimento dos antepassados bantos lhe sirva de lição. Galgue em sua alma nossa verdadeira história, marcada por 5 séculos de submissão. Escravidão, marcas deste chicote e traição. Mesmo com tanto sofrer, ignece a esperança no coração dessa nação, que desde cedo convive com a miséria, mas não se entrega, não derrama seu sangue em vão. As reais sementes da revolução. Nosso governo enfrenta uma terrível crise. Ataque agora. Líderes, governantes, embaixadores, chefes de estados, reis, príncipes, pessoas em eminência, povos em geral, construam poderio. Povos em geral, construam poderio.